Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje temos connosco a irmã Adelaide Soares. É catequista, é formadora de jovens da paróquia de Oliveira do Hospital, que vão às jornadas a Madrid, é responsável pelo coro da igreja de Oliveira do Hospital e é enfermeira na Fundação Aurélio Amaro Diniz. Vamos conversar acerca da sua vocação e como a vai vivendo nas várias atividades em que está envolvida: catequese, jovens, coro da igreja e enfermeira. Vamos procurar abordar todos estes temas ao longo dos próximos minutos. Falaremos dos doentes e idosos e do que diz a ONU, que considera Portugal como um dos países que pior trata os idosos, no aspecto físico e psíquico. Irmã Adelaide Soares, temos 4 assuntos para conversar: a catequese, o coro da igreja, jovens que vão a Madrid e enfermeira na Fundação Aurélio Amar Diniz. Vamos começar pela irmã. Conte-nos lá, como é que é isto da vocação, como é que deu conta, como é que foi? Conte lá, por favor. Então, um bom dia a todos, a quantos nos estão a ouvir neste momento. Assim, desde cedo me apercebi que havia qualquer coisa em mim que não era para ficar em mim, que havia qualquer coisa que era para dar. Sempre fui uma jovem bastante ligada à igreja, embora só ao domingo, e foi mesmo num destes domingos que sentia que o Senhor Padre me lançava um apelo a todos aqueles que quisessem servir os outros. Entretanto, proporcionou-se um encontro de jovens na paróquia e, por sorte, eu fui a esse encontro de jovens. Pronto, lá estavam à espera de nós, éramos mais ou menos 100 jovens e adolescentes. Estavam então lá 2 missionários, um missionário comboniano e uma irmã missionária das Irmãs Franciscanas Nossa Senhora das Vitórias. Aquele encontro destinava-se só para rapazes, só que as raparigas também foram, pronto. No final do encontro houve uma espécie de avaliação. Nada acontece por acaso, não é, irmã? Nada acontece por acaso. Naquele momento, depois daquela tarde, houve uma avaliação escrita, e então que era direcionada só para os rapazes. Eu, como sempre fui assim uma menina um pouco rebelde, perguntei a Tom: e porquê essa discriminação? Porquê as raparigas também não preenchem o formulário? Porque já sentia, pronto, que Deus me estava a chamar para algo mais, que eu ainda não percebia bem. E, entretanto, foi graças a esse preenchimento do formulário que eu conheci as Irmãs Missionárias Franciscanas Nossa Senhora das Vitórias. Pronto, a partir daí houve um contacto com esta congregação, por escrito. Depois houve um contacto, então, pessoal já em Coimbra. Fiz um retiro. E pronto, e comecei a encaminhar-me um pouco para este sentido de dar. Naquele encontro, há uma particularidade, que aquele encontro foi direcionado para o ser missionário. E desde cedo a missão ad gentes me fascinou bastante. E então pronto, entrei com esta vontade de querer ser missionária e de chegar um dia a terras de missão. 20 anos mais tarde, concretizado o sonho. Muito bem. Pronto, há quem diga que os rebeldes são os que primeiro aparecem, não é? Não sei, eu por acaso. Desculpe lá, irmã. De onde é que é, já agora? Só para... Eu sou de Leiria, diocese de Leiria, da paróquia de Monte Redondo. Uhum. Portanto, sente que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido? A vocação, neste caso, neste sentido do serviço ao outro, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E através dela sinto que... Pronto, fui fazendo o bem, não só em terras de missão onde estive, nomeadamente em Timor-Leste, mas também em todos os campos, onde todas as dioceses onde fui passando, porque nós, para sermos missionários, também temos que ter uma formação global, e graças a essa formação global, a vontade em trabalhar em diversos campos. Quantos anos é que esteve em Timor-Leste? Tive 3 anos e meio. Tem estado assim noutras zonas fora do continente ou não? Sim, em Roma, a Itália, concretamente. E aí, quanto tempo esteve? Em Itália. Em Itália tive por 2 períodos, um ano. Essencialmente para receber formação também. Exatamente, direcionado para a missão. Exatamente. Os franciscanos, não é? Sim. Muito bem. E quando disse lá em casa que queria ir, portanto, para... Para Freira, como se costuma dizer. Não, foi para Freira, para a imã, portanto, para o que a gente quiser, portanto, para uma ordem religiosa, não é? Como é que reagiram lá em casa? Conta lá. Mal. Mal. Mal, muito mal. Eu tenho um irmão que é mais novo que eu e que nós saíamos para todo lado como se fôssemos dois namorados. Éramos dois irmãos, mas saíamos para todo lado os dois. E então a primeira pessoa a quem eu disse foi esse meu irmão. Pronto, foi a primeira prova de afastamento, vá lá, de estar sozinha neste trajeto, nesta missão. Pronto, afastou-se e a seguir foi o meu pai. Afastou-se? Portanto, o seu irmão não aceitou? Não, não. Eu tenho mais 9 irmãos, mas este, pronto, estava mais ligado a ele. E depois o meu pai, lembra-me de ter dito um dia à noite, foi ao quarto deles, a dizer-lhe que era ir para o convento. A minha mãe riu-se e o meu pai ficou em silêncio, mas no outro dia disse, então agora tens tantas possibilidades, tens namorado, tens isto, tens aquilo, porquê agora? E eu disse, pois, eu também me pergunto porquê agora, mas é mesmo agora. Tudo isto é muito bonito e Nosso Senhor chama-nos, e eu estou a pensar, pronto, a irmã foi logo, com certeza, ainda jovem. Eu tinha 17 anos. 17 anos. Mas eu estou a ver sacerdotes que, depois de terem uma profissão, não é? Uhum. E largam a profissão, às vezes profissão do futuro, médicos, engenheiros e outras coisas semelhantes, e, no entanto, eles largam e pronto, Deus chama. É importante é que a gente esteja atento a esse chamamento. Exato. O facto dos pais, ou da mãe, ou dos irmãos não aceitarem, pronto, às vezes isso é normal, mas pronto, Jesus também fala disso na Bíblia, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que não temos que estar preocupados. Não fazem por mal, fazem no sentido, portanto, de não era aquilo que eles pensavam para os filhos. Exatamente. Mas aí os filhos têm esse direito, não é? São livres, não há dúvida nenhuma. Muito não, bom. E acho que as dificuldades também nos põem à prova, neste sentido de que o discípulo de Cristo não tem a vida facilitada, não é? Sim, sim, sim. E é ultrapassando estes momentos que nós vemos se somos capazes, mesmo de seguir o Mestre. Fiquei com a ideia que, portanto, a irmã foi esse encontro com mais meninas mais meninas da aldeia. E as outras meninas foram ou não? As outras meninas não, as outras meninas só foram porque eu queria ir ao encontro e pronto, e sozinha a minha mãe não me deixava ir. E nem o meu pai. E então arranjei um grupo de 4 e fomos a pé, porque tínhamos que andar 4 km para ir para a paróquia. As outras fizeram a vida delas, casaram, tiveram filhos, estão lá ainda na aldeia. Eu, pronto, segui outro caminho. Os 4 quilómetros também não é nada, porque quando a gente quer uma coisa, isso não é nada. Eu falei isto que há tempos, quando esteve aqui um sacerdote, eu há uns bons anos, já há bastantes anos, eu li a vida de Madre Teresa de Calcutá, e eu lia no livro, ela sentia-se inquieta, e dizia à mãe, e neste caso, Madre Teresa teria 10, 12 anos e ela falava com a mãe e dizia, não sei, eu quero ir para um convento. Eu dizia, então, mas tu queres ir para um convento? Os pais até acham que tinham uma boa situação também, mesmo económica, mas ela queria. E às tantas a mãe levou a um convento e a pessoa que a atendeu, portanto, um frade, um padre, portanto, disse-lhe, parece que sim, parece que temos aqui vocação. Ela nem sequer sabia o que era a vocação, mas pronto, e ele deu-lhe a explicação e disse-lhe, olha, quando tu sentires desejo de uma coisa e que fazes e pensas nisso com frequência e sentes-te feliz pensando nisso, isso é a vocação. Portanto, ela também não sabia e muita gente não sabe o que é a vocação. Portanto, eu digo isto porque às vezes é importante que a gente esteja atento, não é? Porque esse é o caminho certo, não é? Quando a gente segue aquele caminho que Deus nos guia, esse é que nos dá felicidade. O resto não nos faz feliz porque a nossa felicidade não vem do exterior, a nossa felicidade vem do interior. Exato. E isso é que nos torna feliz. Irmã, diga-me só mais uma coisa. E as outras amigas que foram consigo, como é que elas reagiram ao saberem que a irmã também queria ir para um convento? Essas reagiram bem. Preparadas para isso. Pronto, eram jovens também que, como eu, frequentavam a igreja, tiveram catequese, pronto, eram de famílias também bastante cristãs, não lhe deu assim muita confusão. Nós às vezes, pronto, mas os nossos pais ainda hoje acham sim que a vocação é necessária na igreja, tanto religiosa como sacerdotal, Mas normalmente é sempre aos filhos dos outros. Quando toca à própria família, têm medo da estigmação, vá lá. Serem aquele estigma assim, é apontado como pai de uma freira, como mãe de um frade, de um padre, e às vezes podem se sentir um pouco discriminados. Mas isso é a sorte dessa família? É, neste momento é a sorte. Depois compreendem, sim, é um valor, é um dom. Portanto, não só no aspecto espiritual, mas até no aspecto humano, porque as pessoas melhoram muito. E às vezes, até estando a centenas de quilómetros, são muito mais úteis do que aqueles que estão perto. Não é? Quer dizer, porque, pronto, estão sempre disponíveis. São mais presentes. Sim. Irmã, diga-me mais uma coisa. Aliás, vai ter que me dizer muitas. há pessoas, portanto, que usam o hábito, penso que é hábito que se chama. Sim, sim. No caso da irmã, vejo que não, não é? Sim. Qual é a diferença? Portanto, porquê é que se usa, porquê é que não se usa? Conte lá, por favor. É assim, a nossa congregação das Irmãs Franciscanas, Nossa Senhora das Vitórias, usa hábito. Portanto, é uma congregação que é identificada com o hábito, não é uma congregação de veste secular, vá lá, assim se pode dizer. No entanto, devido a determinadas situações, mesmo a nível social, nós podemos fazer esta escolha de usar a secular ou de usar o hábito. Em determinados momentos, mesmo que nós usemos o secular, não é? A roupa normal, não é? Do comum do cidadão, poderemos usar, dentro de festas da congregação, o hábito. Pronto, não há propriamente obrigatoriedade, embora exista. Sim. Em terras de missão, normalmente usamos sempre o hábito branco. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste domingo, conversamos com a irmã Adelaide Soares. A catequista é formadora de jovens de Oliveira do Hospital, que vão às Jornadas Mundiais da Juventude a Madrid. É responsável, é coordenadora do coro da Igreja da Paróquia de Oliveira do Hospital e é enfermeira na Fundação Aurélio Amar Diniz. Estamos a conversar acerca da vocação e vamos depois falar também das outras atividades em que está envolvida. Procuraremos saber também como interpreta a sua atividade de enfermeira, como profissão ou missão, e se haverá diferenças entre uma e a outra. Falaremos dos doentes e idosos e do que diz a ONU, que considera Portugal como um dos países que pior trata os idosos no aspecto físico e psíquico. Irmã Adelaide, queria-lhe colocar outra questão que ainda tem a ver com a vocação e depois a ver se saltamos então para outra atividade. E que é a seguinte, cada ordem religiosa tem o seu carisma, a sua forma de se santificarem. No caso da irmã, pergunto, se não quiser responder, não responde. Não tem que responder. Mas tem um plano de vida para o seu dia-a-dia. No aspecto espiritual. Sim, sim, sim. Muito bem. E no aspecto do capelão, vocês não, uma vez que estão longe, e das vossas irmãs, porque quantas estão aqui? Aqui nesta comunidade de Oliveira estamos cinco irmãs, sim. São todas enfermeiras, não? São todas enfermeiras, três já reformadas e duas no ativo. Pois. Portanto, o que se passa com a irmã passa-se com as outras. Neste aspecto do capelão, vocês não têm o capelão da vossa ordem, têm que recorrer a outro párroco. Exatamente. Nós temos um sacerdote que é angolano, que dá apoio espiritual à comunidade. Pelo menos uma vez no mês vai celebrar à comunidade. Depois outro tipo de assistência religiosa, como a confissão, pronto, às vezes a direção espiritual. Cada uma depois, por iniciativa própria ou por necessidade também, de momento a momento, vai procurando a melhor forma de... vai lá se projetar também de melhorar a sua vida espiritual. É claro que o ideal era, de facto, um capelão da ordem, não é? Porque tem o mesmo carisma. Por causa do carisma, sim. É totalmente diferente. Quer dizer, uma coisa é eu confessar-me a uma pessoa que não sabe o meu interior, não sabe qual é o carisma da ordem e, portanto, para um diz muito, para outro pode não dizer nada. Mas, para grandes males, grandes remédios, portanto, isto é assim mesmo. E pronto, e tudo bem. Sim, senhor. Irmã, agora queria-lhe falar da catequese. Eu sei que a irmã é catequista. A que ano é que dá e quantas crianças tem? Eu este ano sou catequista do terceiro ano de catequese, portanto é um ano que prepara os meninos para a primeira comunhão. Depois também, pronto, dou apoio, inclusivamente na animação de algumas celebrações litúrgicas, nomeadamente a preparação litúrgica do Crisma, da profissão de fé. Perguntou-me... Pronto, sabia, não souber também, não tem mal. Quantas crianças é que tem? Quantas crianças tem? Eu sei, então não sei. Eu, no meu grupo, tenho 22. 22 crianças. Depois colaboramos, eu e a outra catequista também do terceiro ano, tem 19 crianças. Colaboramos em determinados momentos, juntamos os grupos e fazemos formação conjunta. Fizemos isso concretamente 2 meses antes da primeira comunhão, que achamos bastante válido. É verdade que são muitas crianças, no entanto, elas são a nossa e a minha razão de ser também, porque é dando que nós nos sentimos, inclusivamente, a fazer aquilo que Jesus nos mandou e de ensinar. Proclamai a boa nova. E então, acho bonito darmos estes valores cristãos e humanos através da catequese a crianças que muitas vezes não têm nada de religioso, não porque as famílias não queiram, mas porque a forma das famílias viverem hoje é muito difícil. Quase não estão com os pais, quase não estão com os filhos. E então, vale pelo menos uma vez na semana, nós temos estes coraçõezinhos das crianças nas mãos para moldar ao jeito de Jesus. Gosto muito de pensar assim. Disse uma vez por semana, é ao fim de semana ou é outro dia da semana? Eu dava à terça-feira, durante a semana. Na paróquia de Oliveira, tanto dão ao fim de semana como... Como durante a semana, sim, é conforme também a disponibilidade das catequistas. Eu também, como enfermeira, é muito mais complicado ter um compromisso sempre certo ao fim de semana, porque ao fim de semana os outros colegas também têm família e também querem estar um pouco com as suas famílias. Eu estar sempre a pedir um dia para ficar em casa de fim de semana, acho que não era também muito justo. Dá na Casa da Obra ou dá ali na igreja? Começámos por dar num apartamento adaptado, numas águas furtadas, só que era muito difícil. Entretanto, as irmãs me fizeram melhoramento na garagem ali ao pé da fonte do Amial e estamos a dar ali catequese, eu e a irmã Carmo. E o grupo de jovens também se reúne ali. Como é que fazem aqui na paróquia? Portanto, a irmã tem o terceiro ano. Agora, vai seguir com ele até o décimo ano? Ou pega noutros? Como é que... Pronto, nós tivemos na terça-feira desta semana uma avaliação do ano catequético, não falámos nisso, se íamos continuar, se não, mas provavelmente, e o mais certo será eu continuar com o quarto ano, até porque para uma formação contínua das crianças é... Eu, a meu ver, acho preferível. Aqui, habitualmente, passam por outras catequistas a partir do sétimo ano. Há outras catequistas que dão do sétimo ao décimo e há outras que levam desde o primeiro ano até ao sexto. Este ano, não sei como é que vai acontecer, mas em princípio seguirei com o quarto ano, sim. Tudo tem vantagens e tudo tem inconvenientes, não é? Portanto, eu aqui neste momento, para mim, acho mais vantagem continuar do que deixar. Pois, pronto, eu entendo muito bem a irmã, até porque a irmã está a vê-los... Está a vê-los para lá da catequese. Pronto, e acho que sim, porque acaba por ter outro relacionamento com eles, totalmente diferente do que se fosse só um ano. Eu também dou catequese, dou ao nono e dou ao décimo ano, mas normalmente apanho-os no último ano ou no penúltimo ano e eles fazem logo diferença. Se eu os apanhar no nono ano e no décimo, eles são diferentes. Do que os que apanham no décimo ano. Portanto, a gente vai conversando com eles, vai fazendo amizade, e então quem vem com eles de trás é muitíssimo melhor, não é? Quer dizer, tem outro relacionamento. Eu acho muito bonito, mesmo os meninos vêm-me na rua, olha a catequista, e vêm sempre cumprimentar, faltam à catequese, portanto isto quer dizer alguma coisa, sim, não é? Sim, criou um laço de amizade e não só... E que isso é bom, inclusive, também para o crescimento humano deles. Sim, sinal que se sentem bem humanamente e depois, a partir daí, pode-se ensinar mais alguma coisa. É claro que eu disse há pouco que tudo tem vantagens e tudo tem inconvenientes. E isto é verdade, porque eu ouvi uma vez uma coordenadora distrital, uma coordenadora diocesana da catequese, e ela dizia... Não há dúvida nenhuma que se os garotos, se as garotas apanham uma catequista que sabe pouco e que anda 10 anos com eles, é uma desgraça que saem numa desgraça. E isto é verdade, quer dizer, portanto, é o que eu digo, tudo tem vantagens e tudo tem inconvenientes. 22, acho muito, agora não, porque são pequeninos, não é? Quer dizer, mas eles quando chegam ali ao décimo ano são difíceis. Se calhar ao décimo ano não chegam aos 22, com muita pena minha. Agora estão a ser muito assíduos, vão lá ver no quarto. Mesmo depois da primeira comunhão, pensava que na semana seguinte não ia à catequese, mas estavam lá todos. Portanto, isto é muito bom para mim também, saber ter observado isto é muito bom. Agora, esperemos que cheguem, e eu fico contente que cheguem, mas eu também estou habituada assim a grupos grandes. Ótimo. Tem algum auxiliar ou não? Tenho, não é auxiliar, é também catequista comigo, que é a Ana Carolina, que trabalha no Lar da Folhadosa, que também tem o filho na catequese, o David. Portanto, estão as duas. Sim. Aqui na paróquia estão muitos catequistas com duas ou não? Muitos sozinhos, mas também estão grupitos mais pequenos, uma ou outra que tem 15, 16 e estão sozinhos, mas praticamente todos têm uma auxiliar. Isso é bom, é bom de toda a forma, efetivo, porque pronto, se há auxiliar, se há outra catequista, está um passo um bocadinho para trás, se calhar pode-se lhe ajudar a dar mais um passinho para a frente. E isto acontece muitas vezes, isto é uma coisa que me preocupa. Eu vejo na minha paróquia, normalmente são catequistas que estão sós, e são catequistas que muitas vezes pegam nos miúdos e têm poucos conhecimentos. Acho que posso dizer isto publicamente, porque infelizmente é assim. Uma das coisas que mais me dói é que há catequistas que são catequistas e não vão à missa. Eu pergunto, pois, esse é o problema maior. Não é tanto a falta até de conhecimentos teóricos, mas a nível de prática cristã. Porque hoje em dia, e segundo dizia também um pároco na paróquia onde eu estive anteriormente, a paróquia Trancoso, hoje a catequese já não vai lá só por fórmulas, mas vai por testemunho. Então, se a catequista não vai, não incentiva a ir, os meninos não vêm a catequista na missa, não vêm nas reuniões, não vêm em ações de formação, pronto, é uma desvantagem, porque a criança começa a pensar, afinal, a catequese não vale muito. E a própria catequista, não é? Quer dizer, isto é assim mesmo. A Bíblia fala-nos disso, não é? Quer dizer, se nos tiveres ligado, se o sarmento nos estiver ligado à videira, a seiva não passa. Ora, como é que eu posso dar catequese se eu não recebo? Eu só posso dar o que tenho. Porque se eu não tiver, não posso dar. Aliás, podia falar, podia citar outras frases, quer dizer, o Papa dizia com frequência, quer dizer, se nós não falarmos da catequese com Deus, aquilo não vale nada, quer dizer, é como que chuva que bate num vidro e escorrega e acabou. Portanto, se a pessoa não vai, quer dizer, além do testemunho que é péssimo, não é? Quer dizer, além do testemunho que é péssimo, quer dizer, o que é que a pessoa pode dar? Quer dizer, isto é terrível. Isto acontece em muitas paróquias, eu penso que acontece. Sim, sim. Eu digo publicamente, eu não tenho problema, porque eu acho que as coisas devem ser faladas particularmente, mas eu já falei com o pároco, já falei com a coordenadora, já falei com o bispo, já falei com a coordenadora e disse, Ana, quer dizer, estes casos, quer dizer, chocam-me, quer dizer, eu acho que não entendo como é que se pode ser catequista sem ir à missa. Mas, infelizmente, isso parece-me que não é só na catequese, mas também há aí outras atividades em que, infelizmente, isso acontece. A lua vestiu-se de gala, a rua encheu-se de calma, para seguir os teus passos, sempre tão leves, delicados. Oh, um mundo para ver. Tens esse poder. São gestos tão lestos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Será que preciso que tu também sentes as coisas que eu sinto? Desalmadamente, só falta um gesto preciso assim, que fale em nome do sim. São gestos tão lestos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Passos ecoa no ar, não vou jamais perder-me de ti. E nem sequer mexer-me daqui. São gestos tão lestos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Só falta um gesto preciso assim, que fale em nome de si. São gestos tão lestos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a irmã Adelaide Soares. A catequista é formadora de jovens de Oliveira do Hospital, da Paróquia de Oliveira, dos que vão às Jornadas Mundiais da Juventude a Madrid. É responsável pelo coro da Igreja e é enfermeira na Fundação Aurelio Mário Diniz. Já falámos da vocação, temos estado a falar da catequese e depois continuaremos a falar desta polivalência desta irmã. Procuraremos saber como interpreta a sua atividade de enfermeira como profissão ou missão e se haverá diferenças entre uma e a outra. Falaremos dos doentes e idosos e do que diz a ONU, que considera Portugal como um dos países que pior trata os idosos, quer no aspecto psíquico, quer no aspecto físico. Irmã Adelaide, estamos aqui a falar da catequese e vamos ter que dar um saltinho para mais para a frente. Mas eu ainda lhe queria colocar aqui uma questãozita em relação a esses miúdos que têm na catequese. Costuma utilizar assim alguns powerpoints ou outros materiais auxiliares para eles? Sim, tenho que mesmo usar mesmo multissensoriais, porque são 22, como eu estava a dizer, são muito irrequietos, que têm uma atividade de vida, uma genica, pronto, própria de crianças, ainda bem que assim é. E então, para também poder conseguir passar a mensagem, tenho que os cativar também com outras coisas que eles também já estão habituados. É os powerpoints, é os vídeos, também é o desenho, também. Depois faço uma coisa que muitas catequistas, se calhar, não fazem e eu gosto de fazer, que é o trabalhinho em grupo, mesmo pequeninos. Habituá-los a escutarem o outro, a saber o que é que o outro diz, o que é que o outro pensa, a esperar a minha vez para poder falar. E pronto, faço também assim atividades que eles gostam imenso. Mesmo, deixa agora passar o termo, mesmo tipo exame que eu fiz depois da primeira comunhão, para saber se eles realmente tinham aprendido alguma coisa, eu fiquei admiravelmente, positivamente feliz, inclusivamente por aquilo que eu pude observar. Os sacramentos que eles receberam da penitência e da Eucaristia, impecavelmente sabidos, pelo menos naquela hora, não é? Porque nós já às vezes pensamos que só as fórmulas é que eles têm de decorar e não percebem aquilo que vão fazer ou aquilo que fizeram. E através de jogos, de perguntas-respostas, trabalhos de grupo, pude perceber que eles realmente estavam preparados para fazer o que fizeram. Antes não tive a oportunidade de o fazer, antes vi-lo depois, e fiquei bastante contente e satisfeita com aquilo que encontrei. Eu acho que a Carolina, a catequista, está comigo, e eu acho que conseguimos os nossos objetivos, que era prepará-los bem para a primeira comunhão. Muito bem. Pois, eu também utilizo muito os powerpoints. Aliás, comecei, eu não dou catequese há muitos anos, dou catequese há 3 anos, acho que este ano parece-me que vai ser o quarto. E eu achava essa lacuna, porque eu dava a lição, mas quer dizer, ficava com a ideia que eles tinham muita dificuldade acerca da criação do mundo. E eu disse, mas se eles não sabem estas coisas, como é que eles podem depois saber as outras? Então, acho que a primeira coisa que eu fiz foi fazer um PowerPoint sobre a criação do mundo. E achei interessante. Depois, ainda no mesmo ano, fiz um sobre a revelação. Portanto, dando dando as lições, eu aproveito para passar estes dois powerpoints praticamente a todos. E disse, bem, pronto, já tenho aqui uma base. Mas depois disse, bem, mas isto é curto ainda. Depois fiz um powerpoint sobre o credo. Acho que também está interessante. Depois fiz outro sobre o sacramento. Depois fiz outro sobre os mandamentos. Tenho um sobre a Eucaristia. Não sei se me falta algum, se não. Eu penso que são 7, mas agora não posso precisar se me fica aqui algum para trás ou não. Portanto, pronto, aquilo torna-se mais leve. Acho que eles estão mais atentos, entram um pouco melhor. E isto com adolescentes é muito difícil, porque eles ao fim de 10 minutos desligam. Portanto, eles já não nos ouvem. Eles também não fazem um esforço por fixar. Isto é terrível, é tremendo, não há dúvida nenhuma que... É complicado, é complicado. Estes mais velhos, não é fácil trabalhar com eles. Não é fácil, não é nada fácil. Mas enfim, tudo bem, tem que ser assim. A irmã costuma fazer reuniões também com os pais, e eles costumam aparecer ou não costumam aparecer. Como é que costuma ser, irmã? Sim, eu estou aqui em Oliveira do Hospital, ainda não fez um ano. Ainda não conheço muito os costumes, inclusivamente nesse campo de acesso, entre aspas, aos pais. No entanto, tenho uma ligação permanente e bastante próxima com os pais de cada criança, tanto quando os vêm entregar à catequese como quando os vêm buscar. Comunico muito com eles, inclusive quando quero programar alguma coisa ou preciso deles por mensagem, pronto, há sempre uma comunicação que se faz. E, as reuniões de pais propriamente dito, fizemos uma única, que eu acho muito pouco, quando foi para a preparação dos meninos para a primeira comunhão. Acho mesmo muito pouco, porque também, como é pouco, uma hora por semana que nós estamos com eles, nós precisamos da ajuda dos pais, inclusivamente, para perceber que tipo de necessidade as crianças têm e ajudar os pais também na educação dos filhos, na educação cristã dos filhos. Em relação também ao grupo de jovens, sim, já fiz algumas reuniões, mas pronto, mais informais, uma formal, outras mais informais, mas talvez daqui a pouco ainda vamos falar nisso, certo? Sim, sim, eu também às vezes faço, em relação aos catequizantes, depois convoco os pais, mas não é fácil, aparecem poucos, aparecem muito poucos. É pena, mas pronto, enfim, é assim. Eu acho que aos poucos, não desanimando com os poucos que vêm, e se os poucos que vêm acharem que valeu a pena, eles próprios serão portadores da mensagem, e a próxima reunião hão de vir mais. Crianças por batizar, aparecem muitas ou não? Algumas, no meu grupo tive uma criança. Pronto, não sei porquê, não sei se foi por opção, não sei se foi por dificuldade, pronto, não me pus muito a essa questão, porque a criança disse-me que queria ser batizada, os pais disseram, a mãe, neste caso, disse-me que queria batizar o filho, não fez assim exigências que fosse neste dia ou naquilo, o importante era ser batizado, não importava em que dia fosse, portanto é sinal que realmente achavam que o batismo é algo de muito importante também na vida deles. Muito bem. Irmã, eu em tempos li, não sei já onde, mas li um documento em que alguém se lamentava que na catequese se falava um pouco do demónio, do diabo. Portanto, diziam que era uma lacuna que existia. Costuma falar deles? De que? Do demónio? Sim. Do diabo? Não falo. Não costuma? Então porquê? Não falo, porque é assim... Para mim, o diabo ou o demónio é o mal que nós fazemos. Não, irmã, desculpe lá. Aqui estamos em desacordo. O Novo Testamento fala do diabo algumas 300 vezes. E o diabo não é um mal. O diabo é um ser. E eu penso que esse é o grande problema. É que hoje, isto, e para ele é uma felicidade. E as pessoas consideram, isto é o mal, é o nosso mal. Não, quer dizer, o diabo é um ser. O diabo era um anjo, foi expulso do céu. Portanto, não é um mal. É isto, portanto, como digo, o Novo Testamento fala cerca de 300 vezes no diabo. Fala mais vezes no diabo que no Espírito Santo. Isto é verdade. Portanto, não há dúvida nenhuma. E esse é o grande perigo. E eu às vezes encontro esta questão, porque às vezes encontro catequistas e dizem, não, o diabo é o mal. Sim, não, o diabo não é o mal. O diabo é um ser. O Santo Cura de Ars passou um mau bocado com ele. Ele fazia-lhe grandes patifarias. Não sei se as já ações, leu. Eu penso que aí não podemos estar a falar, e pronto, talvez também não seja a pessoa indicada para falar nisto, mas se calhar temos que interpretar também, não à letra, este tipo de... de seres, vá lá. Porque como é que nós também então podemos personificar Deus? Nós personificamos o demónio, não é? O diabo. Personificamos Deus em Jesus Cristo, que se revelou e que nasceu e viveu entre nós, teve uma vida, morreu, ressuscitou e continua entre nós. E muitas vezes as crianças me perguntam, mas como é que eu percebo que Deus está? Porque eu não o vejo. É. Isto é uma pergunta muitas vezes repetida por crianças pequenas também, mesmo no primeiro ano, segundo e terceiro. Como é que eu sei que Deus está? A irmã diz-me que Deus está em toda a parte. Como é que eu sei? Como é que eu sinto Deus em mim? E eu costumo dizer uma coisa que para mim é válido, independentemente de muitos não concordarem. Para mim, quando eu sinto que estou a fazer bem e quando eu sinto bem naquilo que faço de bem, Deus está. Deus é o bem. Quando eu faço o mal provocado, inclusive para fazer mal aos outros, aí está o demónio, está o mal, está a contradição, está a mentira, está a escuridão. Não há Deus, não há luz. O demónio e Deus estão contra um e outro. O mal e o bem não estão bem. O mal sim, e o bem estão sim, bem, em campos diferentes. Tanto o demónio como Deus são seres. Pronto, eu não vejo. É as tentações próprias do ser humano que Deus... Jesus Cristo foi tentado, é normal que a gente, depois de ter feito tanto bem, e a mim acontece-me também, eu depois de ter feito tanto bem, me ter sacrificado imensamente, chegar ao fim, dizer assim, olha, agora não precisamos de ti, não fizeste mais que a tua obrigação, e se eu me sinto revoltada com aquilo... É o demónio que lá está a querer que eu me revolte. Quer dizer, então eu não fiz o bem por ou melhor, fiz o bem por interesse, para me bater em palmas. E isso não está certo. Eu penso que é aqui que nós temos que, inclusivamente para a nossa sociedade de hoje, e ao fazer passar os valores, eu penso que é aqui que nós temos também que bater. Porque a nossa sociedade hoje está formada para pisar o outro. Para que eu sobressaia, eu tenho que pisar o outro. Para que eu tenha, eu tenho que roubar. Para que eu apareça, eu tenho que esconder os outros. E muitas vezes é aqui que está o diabo. É na minha pessoa, no meu, na minha capacidade de fazer mal. Espera do que está para chegar. diabo era um anjo, era Lúcifer, era, portanto, um anjo muito inteligente, e essa inteligência ele mantém, portanto, eles foram expulsos, e foram expulsos porque não aceitaram a vontade de Deus, e foram expulsos, não foram tão poucos, creio que um terço dos anjos foram expulsos. Foram expulsos por São Miguel Arcanjo e outros anjos bons. O demónio existe, é um ser. Como eu podia dizer, a irmã há pouco dizia, mas, portanto, isto não pode ser assim interpretado à letra. Não, isto é interpretado à letra, porque eu tenho aqui, um padre, Balducci, portanto, dizia, os demónios foram anjos bons que livre e conscientemente se tornaram maus, e que são citados no Novo Testamento cerca de 300 vezes. Muito mais vezes que o Espírito Santo. Aliás, eu tinha dito isto. São Pedro dizia que o demónio anda à nossa volta como um leão que ruge. É um ser pessoal, real e concreto, de natureza espiritual e invisível. O santo cura de Ars passou um mau bocado com ele. Fazia-lhe imensas patifarias. Não sei se a irmã sabe, se não. Ele chegava-lhe o fogo até inclusive à cama. Agora, claro, o diabo tem poderes limitados. Só chega onde Deus permite. Assim como Deus, há pouco, não sei. Portanto, tanto Deus, tanto é um ser. Portanto, em Jesus Cristo é homem. Sim, é Deus, sim, e homem. Então, sim, e portanto... E Jesus Cristo, e portanto... E portanto, sim, a Santíssima Trindade. Portanto, nós andamos neste momento a ler as leituras acerca de Moisés, e vemos como de facto, quando Moisés chegou junto daquela sarça ardente, ele disse, eu sou aquele que sou. Portanto, isto é um ser. Também era bom recordar, inclusivamente, quando Jesus anuncia a sua ida para a cruz, a sua morte na cruz, e quando Pedro diz, não, Senhor, eu não deixo, não é? E Jesus diz, afasta-te, Satanás. Não queres o que Deus quer. Esta afasta de Satanás era para Pedro, porque estava, inclusivamente, a bloquear um caminho que Jesus devia percorrer. Este mal está em nós. Nós, muitas vezes, fazemos-o crescer de tal maneira que provocamos horrores aos outros. E, às vezes, nós dizemos, tu és um demónio. Tu és um demónio, porque naquele neste momento... Sentido, porque naquele tu não momento... queres as coisas de Deus. Sim, tu oposto a Deus. Irmã, ele, naquele momento, ele está a agir, de facto, por ação do demónio, porque ele... Está a agir ele próprio, por consciência própria. Poucos minutos antes ele tinha agido pela ação do Espírito Santo, não é? Pois. E passado algum tempo, pouco tempo, ele está a agir por ação do... Nós somos livres, Deus deu-nos a capacidade de sermos livres e de escolhas. Nós podemos escolher o bem ou escolher o mal. É um facto. É um facto. E quando nós escolhemos o mal, permitimos esta escuridão entre nós. E inclusive provocamos mal aos outros quando nós escolhemos o mal para nós também. E eu penso que nós podemos personificar este demónio neste sentido. Só tenho tempo tão devagar, se vai abrir por ti. E toda a música que eu vi irá ser por existir. Sempre que digo Irmã, portanto, o nosso tempo para esta conversa está a chegar ao fim. Ainda não falámos daqueles outros assuntos que há pouco anunciámos. Eu vou-lhe fazer um pedido, que é o seguinte. Hoje não vamos ter tempo para acabar este trabalhinho, estes assuntos que anunciámos. E eu vou-lhe pedir para, no próximo domingo, continuarmos esta conversa. Está bem? Está bem. Agradeço-lhe a disponibilidade que tive para estar aqui hoje connosco. Se em relação a este assunto quiser dizer mais qualquer coisa, ainda que de uma forma rápida, pode estar à vontade. Do contrário, concluo, portanto, aqui o programa por hoje. Não, eu só, então, para concluir, eu sou Irmã Franciscana Nossa Senhora das Vitórias, não é? Católica, apostólica, romana, de maneira nenhuma a nível de pensamento vou por esse campo que acabámos de falar. Admiro muito e sigo este chamamento que Deus me fez, direcionado inclusivamente para o bem das pessoas. E como referia, embora de forma rápida e a nível do carisma, nós somos uma congregação que estamos vocacionadas para o serviço integral da pessoa humana, religiosa e cristã, dedicando-nos, pronto, às crianças, aos jovens e aos idosos. E é neste campo de crianças, jovens e idosos que a mensagem de libertação e que a presença de Jesus Cristo se faz sentir, se deve fazer sentir através do nosso comportamento, das nossas atitudes e das nossas palavras. Acho que é importante referir isto e que Jesus Cristo seja cada vez mais aceito na nossa vida para que a nossa vida seja cada vez mais feliz. Muito bem. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser. Mais que a vida nos agarre assim, nos troque planos sem sequer pedir, sem perguntar a que é que tem direito, sem importar o que nos faz sentir. Eu sei que ainda somos imortais se nos olhamos tão fundo de frente. Se o meu caminho for por onde vais, encher de luz os meus lugares ausentes, é que eu quero-te tanto, não saberia não te ter. É que eu quero-te tanto, é